Esse é o DJ Aronaldo. Mais brabo, mais tropa. O moleque é boladão. Todo mundo aqui vai dançar. Se não aguenta pro que vem, deixa a minha dançar. Na 17, esse é o clima. Na 17, esse é o clima. Aguenta pro que vem, deixa na minha dançar. É piru, é piru, é piru nas meninas. É piru, é piru nas meninas. É piru nas meninas. DJ Aronaldo, Pikachu lançou, essa moda vai pegar. O Pikachu lançou, essa moda vai pegar. É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar. Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar. Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar. É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar. O Pikachu lançou, essa moda vai pegar. É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar. Esse é o DJ Aronaldo. Mais brabo, mais tropa. O moleque é boladão. Todo mundo aqui vai dançar. Se não aguenta pro que vem, deixa na minha dançar.